felicidade te ver aqui, vaza. Depois de tantos anos no mundo. Faço veio pro culto firme tipo Jó, e que Cristo te torne melhor. Esquece desse mundo e vem pra cá no templo. É que com Cristo cê nunca vai se sentir só. Que adianta ser amor se eu não prego? Cristo deu uma missão e eu não nego. Ele que dá visão entre os cegos. Palavra do Senhor não renego. Senhor, eu te entrego pra Jesus. Foi na assembleia e me deu luz. Na fé, varão, deixa que Deus conduz. Fala, fala que Deus te instrui. Tem fé, cristão, o mundo te seduz. Meu mano, o que te falta é Jesus. Deus guia o que dom tira do caminho ruim. Um tá tripulado nesse mundo, Deus quer te salvar. Pai, me livre de tudo. Antes do culto eu já vivi pior. E eu não quero nunca voltar como era antes. Deus é me salvar, minha vida abençoar. Jesus Cristo te guarda, tudo é mais brilhante. Hoje eu sei que meu Deus é o maior. E dá sabedoria pra tombar gigante. Deus tem o coração bom, bora me pregar que é bom. O amor de Deus é gigante. Senhoras e senhores, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Glória, tamo na glória sempre. João 3,16. Glória, a Deus. Glória, glória, glória. Com Jesus Cristo eu me sinto melhor. A presença do Pai pra mim é o bastante. E no mundo é o que não volto não. E sigo pregando que Deus te acompanhe, yeah. Glória. Tudo que eu fiz foi pra Deus, E vivo mais feliz, yeah. Eu sigo em oração com Jesus no coração. E vazio eu quero te ver na igreja. Glória ao Pai, glória ao Pai. Jesus é o caminho.